be the sad man behind blue eyes. We don't need no education. We don't need no thought control. Já viu a noite parar? Já viu a lua simplesmente não existir? É impossível. Por muito que a lua se esconda, a lua não deixa de existir. É sempre aquele satélite que está ali, assim como os seus sons estão aqui na Antena Web. Chegaram para si. Os sons em que a calma da noite se pode transformar no rock, se pode transformar no pop, se pode transformar naquilo que nós quisermos. Porque a noite é grande e a lua tem uma imensidão que podemos nós descobrir. Como não podemos ir à lua, trazemos até si os sons que ela emite. Vamos ficar com o Homem do Leme dos Chutes e Pontapés e depois ficamos com Resistance na voz e no som dos Muse, aqui nos sons da sua lua. Thank you.

Every time I do, it makes me laugh. Every time I do, it makes me. Ponho-lhe eu, deixe-te levar pelos sons da lua. Imagine que navega e que viaja nos raios que a lua tem. Deixe-te levar pelo luar. Deixe que o som da lua o leve a navegar por mares nunca navegados, por noites nunca tocadas nem nunca imaginadas. E aproveite o som que ouve para relaxar. Deixe-se ficar nesta hora dos sons da lua. Por aí, aproveite este programa que a Antena Web tem todo o gosto em trazer a antena para si. Vamos então ficar com Your Call e depois ficamos com um tema dos Stand, só para si. Vamos voltar algum tempo atrás, mas um tema muito bonito que os sons da lua trazem para que aproveite e para que relaxe. Até já! Waiting for your call, I'm sick, call, I'm angry, call, I'm desperate for your voice. Listening to the song we used to sing in the carts, you remember, butterfly, early summer. It's playing on repeat, just like when we would meet. Like when we would meet. Cause every breath that you will take when you are sitting next to me will bring life into my deepest hope. What's your fantasy? What's your, what's your, what's your? I felt it. from the outside, I'm looking in. I can see through you, see your true colors inside. You're ugly like me. I can see through you, see through the real Desta forma, chegamos ao fim dos Sons da Lua. Deixe-me recomendar-lhe que aproveite aquilo que a Lua tem para lhe dar, nem que seja a calma e o poder imaginar que navega sobre os raios do luar. É sempre possível imaginar. E se imaginar, relaxa. Deixe que a pouca realidade que possa haver tome conta de si, pelo menos por um momento, e navegue. Navegue pelos seus sonhos. Numa noite assim, quem sabe? Pode chover, pode estar calor, mas pode relaxar. Eu espero que tenha relaxado com o nosso programa. Espero que este programa lhe tenha agradado. Os Sons da Lua voltam terça-feira que vem para lhe fazer mais uma hora de companhia. Fique por aqui, pela Antena Web. Estes foram os Sons da Lua, que para a semana cá estão outra vez, só para si. Aproveite e deixe-se navegar ao sabor do Som da Lua. Fique para terminar com It's the Fair dos With Them Temptation, e fique para terminar a junção do vocalista dos Nickelback com o grupo Saliva, que fez parte da banda sonora do Spider-Man. Fique com este belo tema, uma balada, meio rock, mas que sabe sempre bem recordar e ouvir. Sinta-se bem e aproveite esta noite. Tenha uma ótima noite ao sabor do som da lua. But how can that